O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, nossos caros ouvintes do programa sobre Trilogia Analítica e da Associação Stop a Destruição do Mundo. Estamos com os senhores para darmos as novidades da Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, que, como os senhores sabem, foi fundada e é presidida até hoje pelo Dr. Norberto Kepp, psicanalista, filósofo, cientista social, autor de inúmeras obras sobre o assunto de psicossociopatologia. Eu já vou dar para vocês o nosso telefone no começo do programa, o nosso site, o nosso endereço, onde nós atendemos clientes na nossa clínica de psicanálise, onde nós temos nossos livros, DVDs, damos informações dos nossos cursos. Esses cursos são online, são cursos presenciais e todos são voltados para uma ciência interdisciplinar que é a trilogia, onde você cuida da sua saúde psíquica, da sua saúde física, da sua saúde econômica, social, dos seus relacionamentos e até da sua transcendência. O nosso endereço fica na Avenida Rebouças, 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. E o nosso telefone é 3032-3616, 3032-3616. O nosso portal é www.trilogia.ws. Aí você vai encontrar uma porção de informações sobre o que tem de trilogia na sociedade, no seu bairro, próximo da sua casa, as escolas de línguas Millennium, que dão os cursos de trilogia analítica aplicados às línguas, o nosso curso técnico para psicossocioterapia, cursos para professores, para profissionais da área de saúde, cursos de especialização, enfim, uma porção de coisas como você pode se beneficiar dessa ciência que é conhecida já como a ciência inovadora, a ciência do terceiro milênio. Olá, Dr. Kepp. Eu acho que nosso trabalho é muito baseado nessa descoberta que eu fiz desde 1978. A questão que eu chamei de inversão. 1977, Dr. Kepp. Até um ano antes, né? É. Então, o que seria a inversão? Existe na questão sensorial, quando o indivíduo, por exemplo, vai fotografar qualquer pessoa, natureza, qualquer elemento exterior, na máquina fotográfica, na lente, aparece de ponta cabeça. E depois, é claro, né, que na fotografia em si, a pessoa coloca aquela ponta cabeça de pé, então enxerga como é na realidade. Então, o que acontece na vida psicológica do ser humano? Existe a percepção chamada sensorial, quando o indivíduo olha o objeto exterior, quando vê um fato, quando analisa uma outra pessoa, a tendência é olhar ao contrário do que aquilo mostra. Então, se, por exemplo, o indivíduo olha o outro e acha que tem ideias estranhas, que o outro é um caluniador, é um indivíduo mentiroso, etc., então, essa primeira ideia que tem é uma ideia invertida, porque a pessoa até pode ser assim, mas na questão da percepção, sempre quando se olha, quando se pensa em algo, a tendência é pensar ao contrário do que a coisa é. É por esse motivo que Descartes, né, lá na França, ele falou dessa questão, então, do relativismo, que o ser humano, ele vê, vamos dizer, sempre em dúvida se uma pessoa é mesmo aquilo ou não, se um fato é mesmo aquilo ou não. Quer dizer, essa primeira atitude que o ser humano toma, de ver tudo invertido, é uma coisa patológica. Então, se não vê pela razão, né? Não vê pelo interior, pelo raciocínio, desinvertendo aquilo que viu invertido, então a pessoa vai ficar totalmente, vamos dizer assim, doente, neurótica, até mesmo psicótica. Então, por exemplo, o que Einstein falou, que a energia é que vem da matéria. Então, ele mesmo não tinha nem muita certeza que energia que era essa, mas ele achava que tudo era baseado na matéria. Então, por isso que há esse consumo formidável, né, de petróleo atualmente, esse consumo incrível de árvores, né, de águas assim boas para fabricar, às vezes, assim, elementos ruins para a saúde. Então, isso se chama uma influência dessa física invertida que, principalmente, Einstein desenvolveu, tirando a ideia de que toda energia viria dos elementos materiais. E não que essa energia é que faz todos os elementos. Porque se a gente diz o seguinte, se a energia vem da matéria, e a matéria vem de onde, né? Quer dizer, a matéria é um elemento menos refinado do que a energia. A energia é de alto nível. Então, tudo que existe no mundo é ligado praticamente a essa energética que vem do mundo exterior. E depois tem outros erros também, que os grandes, vamos dizer, pensadores, cientistas do século XX cometeram. Por exemplo, a questão freudiana, né? Ele usou muito o estudo sobre a vida afetiva sexual, achando que se o indivíduo tivesse uma correção na conduta sexual, quer dizer, não ficasse assim, vamos dizer, muito dependente ou pouco dependente, se o indivíduo tivesse uma conduta normal, ele seria normal. Isso foi seguido por Melanie Klein, por outros autores, e atualmente, né, colocam assim que a vida e a saúde viria da vida sexual. E é uma total mentira essa questão, que entrou em todos os campos da vida sexual. Porque a pessoa até, vamos dizer, muito sexualizada é muito doente. Ou pelo contrário, né, a pessoa pouco sexualizada também é doente. Então, a questão da vida instintiva segue, geralmente, a vida psicológica, a vida espiritual do ser humano. Se o ser humano tem um equilíbrio psíquico, então, quer dizer, o equilíbrio da vida energética, então, inclusive, a própria saúde, né? A própria saúde física se torna também equilibrada. Então, um outro erro tremendo, né? A questão das doenças. Achar que a doença é geralmente física, que não há um substrato assim psicológico, né? Emocional, e mesmo das ideias. Porque se o indivíduo pensa de um modo errado, ele está distorcendo a mente dele. Se ele tem uma emoção ruim, por exemplo, inveja, arrogância, ira, etc., então é evidente que essa emoção ruim atinge todo o organismo e a pessoa cai doente. Então não adianta, muitas vezes, tomar um medicamento para equilibrar, ou então operar até a pessoa, vamos dizer, essas operações de redução do estômago, né? Que é muito moda hoje em dia, essas operações para que a pessoa não coma tanto. Então, essa questão de comer não é uma questão, vamos dizer, de ter o estômago grande. Essa questão de comer demais é uma questão de gula. É uma questão de uma, vamos dizer, infantilidade da pessoa que quer resolver todos os problemas através da comida, através também da bebida, né, das drogas. Então, enquanto o mundo não tiver consciência dessa inversão, não haverá o equilíbrio, não haverá a paz, né? Não haverá, vamos dizer, uma sociedade razoável. Agora, os presentes aqui, que são mais analistas também, o que que vocês falam, né, na questão da trilogia, né, que vocês conhecem? Eu podia aproveitar, doutor Kepp, e dar um exemplo que é muito comum nos jovens do mundo inteiro, nessa questão de inversão. E que, quer dizer, não é um problema que se restringe aqui ao nosso país. Acho que é até mais grave lá fora, sinceramente. Eu tenho um cliente que está no primeiro ano de faculdade em Toronto, no Canadá. E ele diz que o maior problema que ele vê com os colegas é a tremenda inversão que eles têm com relação ao trabalho. Que eles têm horror de trabalhar, de fazer qualquer coisa que possa assim, ser útil, manual, limpar alguma coisa, organizar alguma coisa, que eles veem isso assim como um castigo, realmente. Eles fogem o máximo que podem disso, né? E isso demonstra o grau de doença dessas pessoas, né? Alimentando assim ideia tão invertida, é algo muito perigoso para eles. E reforçando isso, ele diz que ele nota que a parte assim que aliena muito, né, os jovens ali onde ele convive, não é nem tanto a questão de drogas hoje em dia, mas ele vê em parte a internet mesmo, que são muito viciados, e uma grande parte dos colegas dele assiste aos TV shows, esses programas de televisão que tem um conteúdo absolutamente estúpido, né? E que as pessoas ficam viciadas nisso e gastam enorme tempo assim com uma coisa totalmente doente, né? Decadente. Agora tem que ver também, né, Selma? Essa questão, por exemplo, do trabalho. Porque o trabalho, vamos dizer assim, para enriquecer os outros, né? Como todas essas revoltas, através de anos e anos, né? De séculos até, essa questão do operário, do povo, ser assim, vamos dizer, empregado, né? Das pessoas mais poderosas, que têm o poder social. Então, é claro que o indivíduo que trabalha numa fábrica lá, como Charles Chaplin mostrava, né? Fazendo uma só coisa, tem que ter ódio do trabalho. Agora, de outro lado, né? A gente tem que admitir que, além de ter esse problema do trabalho em geral, né? Essa injustiça tremenda, temos que admitir que atualmente a maior parte do povo quer viver só de especulação, quer dizer, quer ter o dinheiro e não o trabalho, não dando valor ao trabalho. Exato. Como se o dinheiro é que desse toda a felicidade. É por isso que as pessoas que querem ser milionárias são de cara, assim, muito doentes. O Léo quer falar alguma coisa? Eu gostaria, doutor Kepp, de falar que, mesmo às vezes pessoas pobres, né? Elas não são milionárias, não têm muito dinheiro, mas só pensam em dinheiro. Então, tem a mente totalmente materializada. Eu estou lembrando aqui de um outro exemplo, porque o senhor está falando das inversões, né, doutor Kepp? Então, aqui eu gostaria até de recomendar um capítulo aqui do seu livro Teologia Trilógica, que se chama Vivemos o Tempo Todo Delirando Durante Nossa Existência. Porque essas inversões levam a um delírio, ou seja, a pessoa geralmente acha que delírio é uma atitude, assim, um fenômeno que ocorre só em doentes mentais, pessoas em hospitais psiquiátricos, e não que o planeta Terra, a gente tem tantas inversões que acaba não vendo mais as coisas como são. E eu estou lembrando de uma inversão, que é aquela onde a gente acha que quando percebe um problema, tem o problema. A gente já tem falado bastante disso aqui no programa, mas eu acho que é tão básico isso que a pessoa realmente confunde. Ela acha que, por exemplo, nas doenças físicas, né? A doença física é uma consequência das verdadeiras causas das atitudes da pessoa e tal. Então, a pessoa, na doença física, tem essa consciência de que tem algo errado com ela. Então, o que ela faz? Ela acha que se ela esconder aquela visão, sara. Então, vai correndo tomar um remédio, correndo, porque aí ele esconde, não tem mais aquela consciência, acha que sarou. Né? Então, por trás tem essa inversão, assim, de achar que quando a pessoa está vendo uma coisa, só existe naquela hora. Vejam, interessante essa questão do delírio, né? O delírio, o que que é, né? É quando a pessoa vê uma coisa que não existe. Mas o delírio também é quando a pessoa não vê aquilo que existe. Então, doutor Kiep, na área de saúde a gente vê que essa questão da vacina é uma das grandes inversões, né? Achando que não só a medicina em geral, mas o poder econômico, que a pessoa tomando a vacina, que é aí que ela vai ficar saudável, né? E não que a maior, assim, defesa que o organismo tem advém da vida psíquica, primeiramente. Inclusive na Europa agora, eu estava lendo no jornal Stop, né? Saiu esse artigo daquele Dr. Wolfgang Wodarg, que eles estão tentando mostrar, né, que a OMS fez dessa, né, gripe A uma pandemia, sendo que ela é apenas uma gripezinha aí que não tem nenhuma importância. E que as pessoas estão até rejeitando de tomá-la na Europa. Então é importante ver essa inversão, quer dizer que o poder econômico ele vai só, né, assim, manifestando assim, as suas garras, inclusive dentro da OMS. Então, eles obrigam praticamente os poderes que são considerados públicos a fazerem o que eles querem. Então, isso é uma grande inversão, que as pessoas, né, os próprios médicos e pacientes e doentes devem tomar cuidado de vez. Que bacana, né? Porque a pessoa pensa assim, Organização Mundial de Saúde, Unicef, ONU, acha que é uma coisa incrível e não pensa que lá é um antro de corrupção igual ou pior do que o que existe aqui em Brasília e nos nossos políticos. Só que aqui toda essa corrupção vem à tona. E lá é muito mais acobertada. Inclusive, eles foram denunciados, né, o responsável pela Organização Mundial de Saúde nesse setor de vacinas, ele está sofrendo um inquérito, uma investigação. Porque ficou assim, muito evidente, né, as implicações de interesses econômicos por detrás disso tudo, de inventar uma epidemia, uma pandemia. Eles mudaram os critérios de o que é uma definição do que é uma epidemia, o que é uma pandemia, para poder aplicar isso de acordo com os interesses deles. Né? Agora, dentro de tudo isso, o que acaba acontecendo? Luciara, quer falar alguma coisa? Eu queria, doutora Cláudia, essas vacas sagradas que existem e que o doutor Kiep põe por terra, eu queria falar do que o doutor Kiep falou agora há pouco do Descartes, que a gente vê que o pensamento de Descartes, eu fiz um estudo com os meus alunos depois de trabalhar um pouquinho sobre a questão da paranoia, e nós estudamos um pouquinho Descartes. Então, ele fala assim, que nós não temos nenhuma maneira de saber se nós sabemos realmente alguma coisa. Então, por isso, nós precisamos desconfiar muito dos nossos sentidos, de tudo que você vê, de tudo que você sente, de tudo, você precisa desconfiar, não pode ter confiança em nada. Você também não pode ter confiança na matemática, porque ela engana também. E também não pode confiar na razão, porque a razão te engana. Então, é uma coisa que você forçosamente cai na paranoia, com tudo no mundo. Então, aquilo que, inclusive, a senhora falou outro dia, que aí a pessoa é paranoia. Para significa fora. Noia, né, do grego, significa mente. Então, a pessoa que está sempre paralelo ao mundo, paralelo à realidade. E o Dr. Kiep coloca que nós temos nós temos que, assim, relaxar dentro da verdade que já existe. Então, é totalmente o contrário. Nota qual que é a malícia aí dessa argumentação. Que a razão não é questionável. Não se pode confiar na razão, não se pode confiar na revelação, não se pode confiar na ciência. E não que não pode se confiar no ser humano que está manipulando tudo isso. Que o ser humano, por causa da sua patologia, da sua desonestidade, da sua inveja, da sua soberba, ele torce a própria razão. A razão não é questionável. Ele é que torce a razão, né? Ele usa de uma forma errada, ele põe ali uma porção de elementos assim patológicos, imaginativos, como se fosse a razão. Então, não são as verdades absolutas que precisam ser questionadas, é o ser humano, a intenção do ser humano que nunca é questionado. E que Kiep está trazendo, por isso que tem tanta gente que fica encantado e outros ficam loucos da vida com esse trabalho que Kiep fala. Inclusive, já naquele livro que Kiep escreveu, Contemplação e Ação, ele diz assim, a questão principal é saber se a pessoa aceita a consciência dos seus erros. Porque se ela aceita, se ela cata, automaticamente vai corrigi-los. E aí usufrui toda essa visão do bem divino. O que é o bem divino? É a verdade, a beleza, a bondade, a razão, tudo que existe de bom no universo e que a pessoa está continuamente colocando em xeque. Continuamente colocando em xeque a validade desses absolutos ou dos universais. Né? Então, o ser humano que é limitado. E, doutora Cláudia, engraçado que ele fala que para duvidar, para você ter a certeza da coisa. Mas se você duvida, você como fica é que muito vai ter insegura. Certeza, né? E a Marcinha? Então, a semana passada, nós estivemos no Congresso de Odontologia e é uma coisa impressionante como as farmacêuticas estão dentro da odontologia, dentro da academia, do ensino, dos professores. Então, dá para ver que a mídia ela vai cerceando o público de uma certa maneira, nas revistas, nos programas, então mostra aqueles sorrisos que não existem. Né? Então, eles vão usando da inversão do povo, que a pessoa acha que ela vai ser assim linda, maravilhosa, tudo artificial, destrói totalmente o natural e é só para lucro das farmacêuticas, para uma destruição assim incrível. E os dentistas seguem isso, não percebem, e o povo também segue isso, não percebe, é incrível. E a Helena? Então, uma inversão muito grande também, que é praticamente uma esquizofrenia assim, no ser humano, é que, por exemplo, essa semana eu tive uma aluna na Millennium, em particular, ela veio na aula com uma forte dor de cabeça. E essa mulher, ela trabalhou a vida inteira em banco, em altos cargos, mas ela perdeu o trabalho uns meses atrás. Está procurando emprego, né? Aí eu até sugeri, falei, será que é a sua dor de cabeça numa questão emocional? Ela falou assim, não, é um problema no meu cérebro. O meu médico falou que eu nasci com esse problema. Falei, ah, tá bom, então você tem dor de cabeça desde a infância, então? Não, começou alguns anos atrás. Falei, então, realmente, aí ela já começou a ver que ela estava muito nervosa, muito alterada, né? Não estava nem conseguindo dormir à noite. Então, isso mostra essa ideia que o Dr. Kepp mostra várias vezes no seu trabalho, que o ser humano acha que o corpo dele não tem nada a ver com ele, como se fosse uma coisa separada dele, como se fosse um ser assim, separado, e não que corpo e alma é uma coisa só, uma energia, né? E que é totalmente ligado. Eu gostaria agora, nesse final de programa, dar uma mensagem para o nosso ouvinte sobre esse trabalho de Kepp no campo da espiritualidade. Porque a visão que Kepp traz sobre o relacionamento do homem com Deus é uma visão muito assim, original, muito psicológica. É uma visão assim, que toca ao coração de todas as pessoas, de todas as religiões, de todas as raças. Porque ele traz o seguinte, a noção de que se o ser humano não tem um relacionamento afetivo, íntimo, próximo do Criador, ele não consegue a felicidade. Então, ainda nesse livro Contemplação em Ação, Kepp diz o seguinte, parece que não há outro meio para que o ser humano encontre a sua felicidade senão nesse contato com Deus. Porque não há coisa alguma mais importante à sua frente. E o que existe fora do Criador, entre aspas, acaba sempre sendo uma decepção. E ele explica que há uma ligação direta entre o criado e o seu criador. Lógico, né? Tendo as pessoas se tornado mais doentes quando recusaram esse entendimento afetivo. Então, mas não é uma recusa que Adão e Eva fizeram. É uma recusa que cada ser humano faz todos os dias. Eles costumam dizer, né, que o nosso relacionamento com pai e mãe é tão importante, né? Relacionamento pai e filho, mãe e filho, etc., familiar, e é importante. Mas muito mais importante é o nosso relacionamento afetivo, nosso entrosamento com o nosso Criador, que ele é pai de todos os pais, inclusive pai dos nossos pais. Então, essa relação homem-mulher, né, ser humano e Deus, eu acho que é pela primeira vez analisada sob o ponto de vista psicológico, psicossomático, psicossocial. E nunca foi feito isso antes. Isso foi analisado no ponto de vista teológico, foi analisado até do ponto de vista filosófico, com Tomás de Aquino, Agostinho e outros, mas do ponto de vista psicológico e comprovando essa relação estreita e essa intimidade que o ser humano não aceita com Deus. Porque sem essa intimidade afetiva, esse relacionamento amoroso, não existe possibilidade de ser humano ser feliz. E nós não fazemos isso por quê? Porque a consciência é a imagem de Deus derramada em nosso interior, diz Kepp. Então, a consciência, ela traz tudo. Ela é a luz, ela vê o certo, o errado. Ela mostra as nossos erros, nossas más intenções. Então, para convivermos com Deus, com essa Deus derramado no nosso interior, nós teríamos que admitir nossos erros. E a arrogância soberba não deixa. Então, nós somos infelizes porque nós nos privamos dessa intimidade com Deus, dessa afetividade, desse relacionamento próximo, gostoso, satisfatório com Deus, porque a gente é super arrogante e não quer ver nossos erros. Então, vamos deixar essa mensagem para os nossos ouvintes. 3032-3616 é o nosso telefone. Nós estamos atrás do Shopping Center Eldorado, na Avenida Rebouças 3819. O nosso site é o portal www.trilogia.ws. Até a semana que vem.